A sua rádio onde você estiver. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I pull it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's so dark I see, I'll be thinking about you. It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. It was almost love. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o programa Front até meio-dia neste sábado, 8 de julho de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco: WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E olha, recheado de feriados prolongados, o primeiro semestre do ano foi para lá de positivo para o setor turístico aqui na Terra das Cataratas, com altos índices de ocupação na hotelaria e também excelentes números nos principais atrativos. O Parque Nacional do Iguaçu, que por ser aí o atrativo mais visitado do lado brasileiro, acaba por ser uma espécie de termômetro da atividade, recebeu entre 1º de janeiro e 30 de junho 798.654 visitantes, um crescimento de 15,87% na comparação com o mesmo período do ano passado e também 5,65% acima do que foi registrado em 2015, que até então, né, era o melhor ano do turismo no parque. Por esse motivo, a possibilidade de que a histórica marca de 1.642.093 visitantes, alcançada pelo parque em 2015, seja ultrapassada agora em 2017, não só existe como vem ganhando aí cada vez mais probabilidades. Já na usina de Itaipu, atrativos do complexo turístico, né, o crescimento nos 6 primeiros meses de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016, foi de quase 20%, com 299.231 visitantes passando por atrativos como a visita panorâmica, a visita especial, iluminação da barragem, refúgio biológico, Ecomuseu de Itaipu, enfim. E por falar nas belezas da nossa terra, vamos agora ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para os aeroportos de Foz do Iguaçu. Aí você se pergunta, né? Como assim aeroportos? Tem mais de um? Olha, tem sim senhor, viu? A lista inclui a Estância Hércules no Porto Belo, um local de onde partem os passeios de paraquedismo, né? Mas meu destaque vai para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, claro que já conta aí com recursos para a nova reforma, com a instalação dos há tanto tempo almejados fingers, né? As passarelas para acesso coberto às aeronaves, sem necessidade de pegar sol ou chuva para embarcar ou desembarcar, e está recebendo nesta semana também 621 novas vagas de estacionamento, elevando aí a capacidade para mais de 1.000 lugares. Mas a lista de aeroportos aqui de Foz do Iguaçu não para por aí, viu? E eu destaco também um local que já está desativado, mas teve grande importância na história da cidade, que é o aeroporto localizado no atual Gresf, cujo prédio principal do clube é justamente o local, né, que era utilizado como saguão de embarque e também sala de controle de tráfego aéreo no início ali, nos idos dos anos 30, 40, 50 e 60. A novidade da semana em relação ao Gresf é que a Prefeitura de Foz do Iguaçu declarou apoio oficial ao projeto de transformar o local em museu, né, e as expectativas são do famoso agora vai. Até porque esse assunto já vem sendo discutido aí há bastante tempo aqui na cidade e essa é a nossa torcida, né? O prédio do Gresf restaurado e transformado em museu, aeroporto internacional de Foz do Iguaçu cada vez mais funcional, até para que as nossas maravilhas daqui sejam cada vez mais acessíveis nos céus da fronteira. Hora de falar aqui no Front daquelas notícias que são inúteis, não servem pra nada, mas que mesmo assim, por um motivo ou por outro, entulham a pauta dos meios de comunicação e tornam-se, por razões inexplicáveis ou não, né, algumas das notícias mais lidas, comentadas, curtidas e compartilhadas internet afora. Até tem programa de rádio, né, que resolve falar dessas bizarrices, vai entender, né? E nesta semana eu poderia falar, por exemplo, do inusitado protesto ocorrido na quinta-feira em Hamburgo, na Alemanha, na prévia da cúpula do G20, o grupo de nações mais poderosas do globo. Centenas de ativistas vestidos de mortos-vivos fizeram uma marcha ali ao estilo The Walking Dead pelas ruas da cidade alemã. Bom, se conseguiram algo além de chamar atenção, nada. Então não vou nem falar mais dessa notícia, vou parar por aqui com esse assunto bizarro. Eu poderia falar também do paquistanês condenado à morte por, digamos assim, soltar gases de forma desrespeitosa em mesquitas durante o mês sagrado do Ramadã. Mas olha, essa notícia aí que muita gente compartilhou, né, é uma notícia que de tão bizarra simplesmente não poderia ser verdade. E não é mesmo, viu? Tudo não passou de uma brincadeira aparentemente criada num blog da Inglaterra e que enganou editores de portais de notícias do mundo inteiro. Eu poderia falar também sobre o recorde mundial de pessoas fantasiadas de gato, Pois é, quebrado nesta semana na Malásia, ou do comunicado emitido pela Associação Britânica de Ginecologistas, alertando aí as mulheres sobre os riscos de usar as chamadas pílulas de glitter inseridas, você sabe lá onde, né, alguns minutos antes do sexo, e que fazem as secreções, digamos assim, brilharem no escuro. Caramba, já imaginou que bizarro? Você apaga a luz e de repente descobre que tem algo brilhando no escuro lá nos Países Baixos da menina. Olha, é cada ideia de jirico mesmo que, sinceramente, né, a Associação Britânica de Ginecologistas alerta aí, porque essa é uma prática perigosa, e não só perigosa, como absurda também, né? Mas eu vou falar mesmo, é do caso que está comovendo a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde 4 jogadores do time local, o glorioso Gaúcho de Passo Fundo, tchê, foram demitidos pelo clube após um escândalo totalmente escandaloso. Isso porque os garotões decidiram ali brincar um pouquinho no vestiário, né? E na falta de bola ou outro brinquedo qualquer, decidiram praticar, como é que eu vou falar aqui nesse horário, né? Decidiram praticar masturbação coletiva. Como se não bastasse, ainda filmaram e deixaram a gravação cair na rede. Tipo, vai ser burro assim? Lá no Gaúcho de Passo Fundo, pô, cujo apelido, né, o apelido do time dado aí pelos torcedores, veja só que ironia, né, é Periquito do Boqueirão, tendo um periquito como mascote, Periquito do Boqueirão, não pode rir, tá, eu ri, mas você aí não pode, tá bom? Bom, o presidente do clube, o Gilmar Rosso, deu entrevista a praticamente todos os portais esportivos do Brasil e confirmou o ocorrido, né? Se disse constrangido e disse aí que pediu aos garotos que se afastassem do futebol, pelo menos enquanto não baixar a poeira pelo escândalo, né? Até que possam, né, refletir aí um pouco sobre a vida. É mole? Quer dizer, mole não é, né? Que dureza! Fronte Transamérica até meio-dia. Pelado, pelado, do com a mão no bolso. programação musical aqui no Front, tem coisas na vida que são do tipo ver pra crer, né? Ou melhor, ligar pra crer. Me passaram aqui um contato, me disseram que é do Joesley. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp perguntando se era o Joesley. Ele disse que sim, né? Então eu vou ligar aqui e ver no que dá. Não vou dizer que estou ao vivo, porque ele é chegado numa gravação, né? Mas vai que eu consigo aí uma entrevista e ele chama mais alguém de bandido ao vivo aqui, né? Vamos lá, então. Discando aqui. Bom, chamando tá, né? Será que vai atender? Alô? Por gentileza, o Joesley? É ele! Senhor Joesley, aqui é o Guilherme Wojciechowski da Rádio Transamérica de Foz do Iguaçu, tudo bem? Tudo! Fui eu que ganhei a promoção da Miss Rose! Promoção da Miss Rose? Não foi não, viu? Quem ganhou aí foi uma moça, né? Que o marido dela veio até que buscar rapidinho na hora do almoço pra garantir. Ah, tá bom. Eu tinha pedido pro Tonhão passar o contato pra você, pra ver se eu tinha alguma chance de ganhar a promoção. Peraí, mas você não precisa disso não, que você é milionário, tá? Sei lá, você é o Joesley. Ou você não é aquele Joesley? Não, eu sou Joesley, aqui do Porto Meira. Desculpa aí então, Joesley do Porto Meira, aqui ao vivo conosco. Foi mal aí, Joesley errado. Nem sabia que tinha mais de um Joesley, né? Enfim, programa Front, sem oferecimento de frigorífico até meio-dia. Like she did 1,000 times before. Programação musical aqui no Front. Olha, nesta semana nós tocamos músicas dos The Doors no quadro Café Transamérica, do programa Transnotícias, das 7 às 8. E ontem também rolou música do Cazuza aqui na programação, infelizmente nos dois casos por recordação a datas tristes, né? A morte do vocalista dos The Doors, o Jim Morrison, em 3 de julho de 1971, e também o falecimento do cantor e compositor Cazuza em 7 de julho de 1990, as duas, né, grandes perdas aí para a música do século XX, sem sombra de dúvida, né? Entre vários artistas que nos deixaram, Cazuza e Jim Morrison certamente estão aí entre os principais, né, entre os grandes também do século XX. Agora, vamos trazer uma notícia bacana para você, que é a seguinte. Um albergue, um hostel aqui de Foz do Iguaçu, foi escolhido pela revista Viagem e Turismo como o melhor do Brasil em seu prêmio de melhores do país para a temporada 2017-2018, divulgado agora na quinta-feira. É o Concept Design Hostel e Suite, localizado ali na rua Vereador Moacir Pereira, na Vila Holanda, perto do antigo Iguaçu Boulevard. Neste ano, né, a votação nas 25 categorias do prêmio, que teve a participação de 33 especialistas convidados, contou também com a participação da redação da Viagem e Turismo, também de leitores que puderam indicar, fazer ali suas indicações, e justamente um hostel aqui de Foz do Iguaçu, né, premiado como o melhor do Brasil. Os detalhes serão publicados em edição especial da revista Viagem e Turismo, e desde já nós deixamos aqui nossos parabéns ao pessoal ali do Concept Design Hostel e Suite aqui na Terra das Cataratas. Olha, não é fácil ganhar um prêmio desse não, viu? Parabéns mesmo. Front Transamérica, até meio-dia. Programação musical aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa e que tudo armazena, e é aí que mora o perigo, mulher do Mogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Feliz estou eu, né? Felizes estão os ouvintes, enfim. Quanto tempo, mulher do Gogli? Exatamente, Guilherme. Foram 35 dias, 23 horas, 49 minutos e 52 segundos. Desde nossa última conversa aqui no programa. Caramba, você se deu ao trabalho de contabilizar tudo isso? Claro que sim. Sou a mulher do Gogli. Meus acessórios e definições auxiliares incluem funções como cronômetro e calculadora. Até ganhei uma voz um pouco mais grossa, mais sensual, mas tudo de bom. Mulher do Gogli, cada dia mais completa, mais eficiente e também com um visual elegante. Gostou do meu novo corte de cabelo, Guilherme? É, eu ia falar do layout do seu novo aplicativo, mas já que você perguntou... Tá bom, ficou legal, bacana. Mulher do Gogli, o povo quer saber. O presidente Michel Temer, cai ou não cai? As chances são de 50%, Guilherme. 50% de cair, 50% de não cair. É, eu já tinha esquecido, né, dessa sua mania de responder ambiguamente, né, do tipo sim ou não, 50%, né, 50% sim, 50% não. Enfim, vou tentar de novo. Rodrigo Maia... Já está se preparando para ser presidente? Sim. Ué, nessa resposta você tem certeza? Porque, pelo menos, ele diz publicamente que não está pensando em nada disso. Ha, ha, ha, ha. Tá rindo do quê, mulher do Gogli? Nada não, Guilherme. Ha, ha, ha, ha. Tá bom, então, viu? Outra pergunta aqui. A economia brasileira vai crescer em 2017? Não. Bom, já que você está respondendo de forma bastante assertiva, sem aquela de ou sim ou não, né? Vou fazer uma pergunta aqui de interesse pessoal. O meu time, o Atlético Paranaense. Não. Pô, mulher do Gogli, nem esperou eu fazer a pergunta? Nem precisa perguntar, Guilherme. A resposta é não. Não. E não. Isso quer dizer que o Atlético não vai classificar na Libertadores? Não mesmo. E nem na Copa do Brasil? Nem ferrando. E no Campeonato Brasileiro, tem alguma chance de terminar entre os primeiros? Guilherme, você conhece um esporte chamado cricket? Cricket? Bom, conheço um pouquinho. Por quê? Melhor começar a escolher um time de cricket para torcer, Guilherme. Se não quiser se irritar. Brutal, mulher do Gogli, brutal, hein? Acabando aí com os meus sonhos, as minhas ilusões, enfim, você volta na próxima semana? Se você voltar comigo. Como assim voltar com você, mulher do Gogli? Voltar a fazer programa comigo, Guilherme. Mulher do Gogli, assim você me complica. Pare de ser cabeça suja, Guilherme. Voltar a fazer o programa. Não, assim sim, beleza? Se você voltar, eu volto. Um beijo para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas, aqui no Front. E vamos agora ao segundo intervalo de hoje no Front Transamérica. Um intervalo rápido mesmo, tá? Um cessar-fogo aí de apenas 2 minutos. Aproveita e vai lá na geladeira, pega aquela água ali que passarinho não bebe. Também se estiver nos ouvindo no trânsito, ó, no trânsito, não pode beber aquela água, só pode beber água mesmo. Então faz o seguinte, buzina aí, buzina, vamos lá. Isso aí, buzinando, bem alto, bem forte, para que a gente consiga ouvir aqui de dentro do estúdio e saiba que você tá aí nos dando uma carona no seu carro, né? Ó aí, ó, valeu! Ainda hoje tem muita coisa pra rolar aqui no Front, tem também o quadro do 7-1 da semana, que não nos abandona nunca, né? Jamais! Front Transamérica, até meio-dia!